Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Comentei agora há pouco que Jesus não precisava nada dessas coisas que a gente usa, da tecnologia, mas um dia a gente talvez tenha aquela competência que o mestre tinha de falar mais ao coração das pessoas do que ao intelecto, de tocar mais profundamente. Embora nós também não tenhamos essa habilidade ainda de falar a inteligência do homem, apenas compartilhamos as ideias, apenas estamos refletindo juntos, não é? E nós temos o tema da noite, reconciliar-se com os adversários. É um tema bem comum, talvez todos já ouviram algumas vezes esse tema, mas é um tema que nós vamos precisar ouvir por muito tempo ainda, nesta encarnação, na vida futura e nas outras vidas, porque talvez essa seja das lições de Jesus que nós tenhamos tido mais dificuldade até hoje para assimilar. Eu creio que a questão do relacionamento entre as pessoas, do desenvolvimento de um sentimento de aproximação, de compreensão, talvez seja a maior de todas as necessidades que nós temos, porque é daí que virá a nossa grande libertação. E é aí que vai marcar para nós nossa maioridade espiritual. Quando nós formos capazes de enxergar o nosso próximo, nosso semelhante, como alguém com as suas imperfeições, as suas dificuldades, mas ainda assim alguém que merece, da nossa parte, a maior boa vontade possível. E nós estamos, ao longo desses quase 2000 anos, da mensagem de Jesus, e que ele deu essa recomendação de que nos reconciliássemos com os nossos adversários, e até hoje não aprendemos muito essa lição. Talvez tenha sido o tempo que nós precisamos, né? Porque nós sabemos que o Espírito, ele, para adquirir as virtudes, as qualidades, para ele evoluir, ele demanda tempo. Talvez o nosso tempo foi esse. Precisamos desses 2000 anos, quase 20 séculos, para podermos realmente entender o sentido dessa lição de Jesus. E vamos nessa noite, então, mais uma vez relembrá-la, lembrando do que o Mestre disse e que ficou registrado no Evangelho de Mateus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Então, nessa afirmação, Jesus disse: se nós não nos reconciliássemos com aqueles que nós temos alguma dificuldade, nós iríamos para uma prisão, porque essa própria pessoa nos entregaria aos responsáveis por executar essa lei. Colocado dessa forma, a gente fica pensando: o que que realmente Jesus queria dizer com isso? Será que existe uma prisão para nós? Será que algo nos aprisiona quando nós não nos reconciliamos com um adversário? Como muitas outras passagens do Evangelho, muitas pregações de Jesus, muitas coisas estão no sentido figurado. Não quer dizer realmente que exista uma prisão, nem aqui na Terra, nem no mundo espiritual, para que nós, que não nos reconciliamos com os adversários, fiquemos presos nesse lugar. Mas Jesus quis, dessa forma, para aquele povo, chamar a atenção de que ninguém terá liberdade verdadeira enquanto ele tiver alguma pendência com o seu próximo. Ninguém espere paz de espírito, ninguém espere liberdade de consciência, ninguém espere um futuro sem nada prendendo enquanto você tiver alguma coisa contra o seu próximo. Ninguém espere evoluir muito a ponto de não precisar mais reencarnar aqui neste mundo. Ninguém espere libertação enquanto não desenvolver qualidades morais, qualidades espirituais que o torne um ser essencialmente fraterno. É somente no dia que nós formos capazes de nos compreender, nos amar, de realmente nos perdoar, é que nós estaremos aptos a nos libertarmos de uma vida material cheia de limitações como a que nós temos hoje. Às vezes a gente lamenta muito as condições de vida que nós temos aqui na Terra, terem muitas limitações, muitos impedimentos, nós temos muito sofrimento e almejamos uma vida como a vida no mundo espiritual. Não queremos, às vezes, nem muito, nada além daquilo que espíritos como André Luiz nos relataram, como a colônia, nosso lar, um ambiente de tanta organização, um lugar onde as coisas funcionam tão bem, onde tudo parece estar numa ordem perfeita. Lá já estaria bom para nós, vivendo numa sociedade dessa. Mas nós, para um dia estarmos realmente vivendo em paz, um dia estarmos realmente em condições de habitar um mundo desses, nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que vem nos atrapalhando a evolução. Porque são aqueles resquícios que nós trazemos das nossas características primitivas, de seres que no passado precisávamos nos defender de maneira muito segura, de uma maneira às vezes até violenta, em que precisávamos defender a nossa própria sobrevivência. Era uma fase primitiva em que nós vivíamos praticamente como animais. É no início da nossa evolução como seres humanos. Lá sim nós precisávamos, com unhas e dentes, resguardar os nossos direitos. Mas de lá para cá, o que nós temos aprendido ao longo das inumeráveis reencarnações que nós tivemos foi exatamente o quê? A não mais nos defendermos dessa forma, a não mais enxergarmos o outro como nosso inimigo, mas passar a entendê-lo como nosso irmão. E como eu posso tratar alguém como um irmão se eu trago ressentimentos, rancores, se eu trago impedimentos que vão estar impossibilitando a minha aproximação dessa pessoa? Então é por isso que eu digo que nós não estaremos libertos para viver uma nova vida enquanto não nos reconciliarmos com aqueles que são os nossos desafetos. Enquanto nós não aprendermos isso, que é tão fundamental, é nós encararmos cada pessoa naquilo que ela essencialmente é, filho de Deus, portanto nosso irmão. É aí que está a nossa grande necessidade de aprendizagem hoje em dia. Então nós temos essa lição de Jesus, não é nova para ninguém, no sentido de que todos nós conhecemos, mas ela ainda é um grande desafio, porque todos nós trazemos ainda essas dificuldades de relacionamento com uma ou outra pessoa. E às vezes essas relações difíceis que nós temos nem são relações de vidas passadas. É muito comum quando a gente encontra uma pessoa que tem um modo de pensar diferente, modo de agir diferente, não quer nem dizer que ela está errada, ela é apenas diferente dos seus pontos de vista. Nós temos uma tendência já imediatamente classificar aquela pessoa como um adversário, porque é isso que nós fizemos o tempo todo ao longo da evolução. Tudo que me é estranho, tudo que me é desconhecido, pode ser perigoso. Se é perigoso, aquilo é do mal e eu sou do bem. Aquilo está errado, eu estou certo. Ou aquela pessoa está errada, eu estou certo. Essa forma muito reduzida de pensar, de encarar as pessoas, de entender as situações, reflete a nossa imperfeição ainda e a nossa incapacidade de compreender a vida. De compreender, por exemplo, que as pessoas podem ter pontos de vista diferentes e nem por isso elas estarem erradas, nem por isso elas são pessoas más, nem por isso elas são nossos adversários. O fato de alguém não pensar e não concordar com a gente não significa que ele é um adversário do passado. Às vezes é uma pessoa que traz dificuldades como nós mesmos, mas que apenas neste encontro que tivemos, nesta existência, não conseguimos ainda nos ajustar bem, porque muitas vezes nós estamos numa atitude de tanta precaução, de tanto receio de lidar com pessoas que possam nos prejudicar. Estamos sempre na defensiva, e nessa defensiva muitas vezes nós estamos sempre no ataque antes que alguém nos ataque, e aí nós passamos a encarar as pessoas só porque são diferentes como adversários. Às vezes nós estamos muito mal acostumados porque temos bons amigos, temos bons companheiros, temos bons familiares que sempre concordam conosco, sempre nos apoiam, mas porque alguém faz diferente, pensa diferente, nós já colocamos essa pessoa como inimigo. E nós criamos adversários gratuitos, criamos adversários desnecessariamente. Sem antes conhecer melhor as pessoas, nós já vamos taxando essas pessoas de adversários, de antagonistas. Daí vem então a recomendação, a importância que temos que dar aquilo que os Espíritos nos ensinaram, que temos que viver de uma maneira mais fraterna, mais acolhedora, de não encarar as pessoas com prevenção, de não tratar as pessoas de uma forma que é anticristã. A essência do cristão realmente é essa daquele que agrega, acolhe, aproxima de si. E não daquele que se põe na defensiva, já imediatamente classificando o outro como inimigo e adversário. Quando nós estamos revestidos desse sentimento de antagonismo em relação às pessoas, é porque ainda não incorporamos verdadeiramente a mensagem cristã em nós. Nós ainda não entendemos os ensinamentos de Jesus. Basta a gente ver como foi a postura de Jesus ao lidar com as pessoas. Basta a gente ver que Jesus, independente da pessoa, o que ela era, como ela era, que tipo de erro ela tinha cometido, de que segmento da sociedade ela vinha, ele não taxava ninguém por nada. Era à medida que a pessoa ia conhecendo ele, ia conhecendo a pessoa, é que ele ia ali estabelecendo a relação com aquele indivíduo, e nunca rejeitando ninguém a princípio. Das vezes que o Evangelho relata que ele se referiu de uma maneira mais incisiva em relação aos fariseus, aos escribas, que ele chamou de raça adúltera, de hipócritas, é porque já os conhecia bem, já sabia as intenções que animavam esses homens infelizes naquele tempo. Mas as outras pessoas, ele acolhia muito fraternalmente, de uma maneira assim que era realmente de aproximar dele. E o cristão, ele deve ser assim com o seu semelhante. Ele deve estar de coração aberto para acolher quem quer que seja. Não enxergar no outro, já a princípio, um potencial inimigo, um potencial agressor. Temos que entender que todas as pessoas podem ser como nós, espíritos falhos, espíritos que possuem as suas imperfeições, mas espíritos que também querem acertar, que também querem progredir, que também querem evoluir, que estão no mundo também para a sua realização de felicidade. É nesse estado de espírito que nós temos que ir desbravando o mundo e nos relacionando às outras pessoas. Nunca encarar as pessoas a princípio como nossos adversários e nunca a gente colocar ninguém na condição de grande inimigo. Porque só essa disposição que a gente já cria em relação às pessoas, de taxá-las, ah, fulano é meu inimigo, sempre está me contradizendo, sempre está me perseguindo, sempre está me falando mal de mim. Essa postura que muitas vezes a gente observa, e hoje em dia os meios aí de comunicação pela internet trazem isso rapidamente para nós. A gente vê nas redes sociais pessoas lamentando a falsidade do outro, falando dos prejuízos que os outros causam a elas, sempre numa postura ali de estar colocando o outro como seu adversário, sempre estar ali classificando o outro como aquele seu inimigo. Essa forma de a gente lidar com as pessoas e de estar sempre se referindo àquele companheiro infeliz da jornada como nosso inimigo, como nosso adversário, essa é a melhor forma de termos realmente adversários. Porque se eu estabeleço que alguém é aquilo e passo a acreditar, ela de fato vai ser na minha vida aquilo. Agora, se eu determino para mim que essa pessoa é um irmão infeliz, é um irmão que tem necessidades ainda de evolução, é alguém que ainda não se encontrou na vida, porque alguém que tem tempo para atacar o outro, porque às vezes está sobrando tempo para ele, ele não está cuidando da própria vida muitas vezes. Então, quando eu passo a encarar a pessoa de uma maneira em que eu a enxergo como necessitado e não como meu adversário, a minha disposição interna muda. A minha forma de enxergar aquele indivíduo muda. O problema é que nós sempre optamos por aquela primeira postura. Não, o indivíduo é realmente meu inimigo. Fulano realmente é meu perseguidor. É o meu inimigo de outras vidas. E nós temos uma tendência contínua a classificar as pessoas dessa forma. Talvez nós encontremos realmente grandes adversários de outras vidas. Talvez realmente nós vamos encontrar aqueles que nos feriram, magoaram, mas que nós também podemos ter ferido e magoado eles também. Às vezes essas pessoas estão até no nosso ambiente familiar, é o nosso filho, é o nosso pai, é a nossa esposa, pode ser o nosso marido, pode ser alguém ali muito próximo de nós. Mas ainda assim, eu não posso estar ali classificando essa pessoa como um inimigo. Eu tenho que entendê-lo como um irmão. Um irmão doente da alma. Só de mudar essa forma de lidar com a pessoa, de encarar a pessoa, eu já mudo a minha disposição e já estou nesse caminho para atender essa recomendação de Jesus, de buscar uma reconciliação. Mas se eu já classifico a pessoa de pronto como inimigo, pronto, eu tenho um inimigo realmente. E como vemos aí, nem sempre nós teremos de fato inimigos. Nem sempre nós teremos de fato realmente adversários da nossa vida. Na maioria das vezes, nós temos pessoas que nos dão aquilo que nós estamos dando a outras pessoas e nem percebemos. Porque a maior parte das ações das pessoas são ações inconsequentes. A maior parte das agressões que as pessoas praticam no dia a dia, umas contra as outras, não são coisas deliberadas, planejadas. São frutos das suas instabilidades emocionais, do seu estado interior perturbado. E há pessoas que até lamentam depois. Puxa, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito isso. Mas é que o grande problema é que às vezes elas não lamentam para aquele que foi atingido. Ela lamenta muitas vezes, mas na sua consciência, porque ela não tem coragem de se desculpar. E quantas vezes nós não somos essa pessoa? Que na inconsequência das nossas emoções, dos nossos atos, que na irreflexão que nós vivemos hoje em dia, ferimos e magoamos as pessoas continuamente e nem nos apercebemos. E quando apercebemos, quando descobrimos que magoamos e ferimos alguém, quando a consciência nos alerta de que agimos errado, nós não temos coragem de chegar lá e falar, desculpe. Porque pedir desculpa na nossa cultura, na nossa sociedade, para muitos, é sinal de fraqueza. Reconhecer que agiu errado com o outro é, muitas vezes, o sinal de que você é uma pessoa desequilibrada. Quando, na verdade, deveria ser um reconhecimento, deveria ser algo de grande mérito, alguém reconhecer-se errado nas relações e dizer, me perdoe, eu errei. Eu fui grosso com você na hora que eu falei daquela forma. Não devia ter tratado você dessa forma. E às vezes, até as pessoas que nós mais amamos, nós não conseguimos fazer isso. É muito comum entre os casais, ou entre pais e filhos, não querer pedir desculpas. E aí, nós percebemos que nós não estamos conseguindo nos reconciliar com as pessoas. Porque quando Jesus falou de nos reconciliarmos com os nossos adversários, não são só com os grandes adversários. Não há a gente se reconciliar só com o grande inimigo. É se reconciliar com as pessoas que no dia a dia nós não estamos nos entendendo muito bem. É a gente se reconciliar com a nossa família, por exemplo. Às vezes a gente passa períodos na vida em que nós não somos aquilo que deveríamos ser. Não somos aquele pai amoroso, não somos a mãe amorosa, não somos o filho atencioso, não somos o filho dedicado, não somos o cônjuge que atende e entende as necessidades do outro e vamos até nos distanciando uns dos outros. e vamos nos ferindo, nos magoando, quando poderíamos consertar isso facilmente? É reconhecendo quando erramos. E reconhecer que está errado não quer dizer que você está totalmente errado. Há pais que, às vezes, na tentativa de corrigir um filho de um comportamento inadequado, verdadeiramente inadequado, se excedem. E, às vezes, acentuam aquele comportamento ruim do filho. O que um pai deveria fazer nessa situação? É se desculpar com o filho, não por aquilo que ele gostaria que o filho atendesse e entendesse, mas que ele se desculpasse pela forma como ele lidou com a situação. Que ele desculpasse pela forma como ele tratou, e não porque o objetivo dele estava errado. Isso também entre os casais é muito importante, né? Quando nós estamos tentando chegar no acordo, chegar no entendimento comum, às vezes a gente fala coisas impróprias, coisas indevidas, mas nós ainda estávamos com a razão. Ainda assim, temos que ter a humildade e nos desculpar pela forma como conduzimos a situação. Mesmo ressaltando que tínhamos a razão em relação àquele objetivo, àquela ideia ou àquela decisão. Podemos nos desculpar pela forma como conduzimos a situação. Isso conserta muitas nossas relações. Isso resolve rapidamente muitos dos nossos problemas. E não quer dizer que a gente vai abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, daquilo que a gente acha certo. Mas o bem tratar, o bem se relacionar, o bem conviver, ele é fundamental nesse processo de reconciliação que nós temos que ter uns com os outros. Nesse processo de entendimento que nós temos que estabelecer entre nós. Essa forma de a gente reconhecer que o outro tem suscetibilidade, ele também tem o seu brilho, ele também tem as suas, os seus valores, e que muitas vezes pela forma como agimos, nós magoamos, ferimos e acentuamos mais ainda aquela situação que nos separa, que nos distancia deles. Então, meditar nessa questão é fundamental para que a gente possa nos reconciliar, possamos nos reconciliar com quaisquer níveis de adversários que nós tenhamos. E essa disposição exercida, treinada, vai nos melhorando, vai nos ajudando até nas situações mais graves. Porque se exercemos essa autocrítica sobre nós, né, de reconhecer que também erramos, que a forma como lidamos com as situações não é muitas vezes a mais sábia, se nós vamos exercendo essa autocrítica, nós somos capazes de passar a respeitar, de entender e de compreender os nossos adversários. Somos capazes até de passar a ter melhores condições de abordá-los, de nos aproximar deles. E isso se chama exercer a humildade, reconhecer quando erramos e nos desculparmos por isso. Isso não diminui o caráter de ninguém, isso não tira a autoridade de ninguém reconhecer erros. Há um equívoco muito grande das pessoas que acreditam que liderar, que orientar, que conduzir, significa assumir a posição de infalibilidade. Achar que nunca vai errar. Todas as pessoas erram, porque todos somos imperfeitos. Então, se erramos, temos que consertar o nosso erro. E o primeiro passo para consertar o erro é nos desculpando, é nos justificando os nossos erros. E quando nós perdoamos, quando nós buscamos essa reconciliação, existem resultados positivos imediatos na nossa vida. É muito conhecida essa passagem do Evangelho que fala disso, olha, espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Então nós temos que nos preocupar com isso, sim. Um dia nós poderemos ter adversários do lado de lá, das pessoas que magoamos aqui, porque um dia eles estarão desencarnados, talvez nós também estaremos na mesma época em que eles, e eles poderão se voltar realmente contra nós. Então, perdoar-se, reconciliar, é algo muito positivo para nós. Evita esse tipo de situação. E evita também, olha, os casos de obsessão. A maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quase da subjugação e possessão, é fruto da falta de perdão que nós não exercemos lá no passado. Não perdoamos, então hoje nós temos aí espíritos que estão nos cobrando aquilo que nós fizemos para eles. Hoje em dia está tendo uma tendência no meio espírita de querer minimizar a questão da obsessão. Uma época falaram que todo problema vinha da obsessão. Aí hoje em dia vem um contramovimento de muitas pessoas falando: não é tanto assim, não existe obsessão como falam. Mas é um fato real na nossa existência. A influência de espíritos vingativos sobre nós. E a única forma que nós temos de nos preservar dessa influência é mostrar para eles que não somos os seres tão inflexíveis quanto nós fomos no passado e que eles conheceram. É mostrar que nós temos melhores disposições, nós somos criaturas mais flexíveis, mais amáveis, somos criaturas mais propensas à conciliação com o próximo. É a única forma de a gente prevenir o acesso desses espíritos à nossa mente. Por quê? Quando eles identificam em nós essa inflexibilidade, que foi o fator que nos levou a nos tornarmos, entre aspas, aí inimigos, é aí que acentua neles o desejo de nos perseguirem. É aí que acentua nesses espíritos obsessores, nesses espíritos que são pessoas como a gente, só que com ressentimento, com mágoa, como nós também temos dos outros. É essa nossa disposição, então, de não ter humildade de reconhecer erros, de estar sempre ali se degladiando com as outras pessoas, nunca ser capaz de perdoar ninguém. É isso que aguça neles essa vontade de nos perseguir, de investir contra a nossa vida. Então, a forma de nós resolvermos os nossos processos obsessivos é a mudança dentro de nós. E Deus permite isso por quê, né? Por que Deus permite esse assédio entre os seus filhos? De que um se vingue do outro pelo mal que ele fez, e o outro vai lá, se vinga pelo outro. Chega uma época que ninguém mais sabe quem começou aquilo. Por que Deus permite isso? É para que a gente possa aprender com a experiência, para que a gente possa sentir na pele o quanto nós estamos hoje criando de dificuldades e quanto que nós criamos no passado essas dificuldades que hoje se voltam a nós. Então nós temos hoje, né, temos como nos libertar de influências dos espíritos que nós já magoamos em outras vidas. É exercer o perdão em nossa existência. É realmente a gente procurar não enxergar no nosso próximo inimigos. É realmente encará-los como criaturas necessitadas. É exercitar isso diariamente. É isso que vai mudando a nossa vibração. É isso que vai mudando as nossas irradiações mentais. É isso que vai tornando o nosso ser, a nossa mente diferente. E vai anulando neles essa disposição perturbadora, essa disposição de nos influenciar negativamente. E reconciliando-se com os inimigos na prática. Então, como que a gente faz isso no dia a dia, né? Como que a gente vai, nas nossas relações, resolvendo essas pendências? Primeira coisa que o Evangelho nos fala é o seguinte, olha, é de reparação. Reparar aquilo que a gente possa ter feito contra o nosso próximo. E essa reparação é aquilo que eu falei anteriormente, é muitas vezes um pedido de desculpas. Essa é a reparação mais imediata, mais prática, que a gente exerce no dia a dia, e ela funciona muito bem. Agora, existem situações em que talvez o dano que nós criamos às pessoas tenha sido maior. Então nós teremos que procurar reparar. Se prejudicamos ela materialmente, ajudá-la. Se negligenciamos em algum momento um auxílio que devíamos a essa pessoa, sermos mais prestativos com essa pessoa. E isso é possível a gente fazer em qualquer época da nossa vida, em qualquer tempo. Às vezes nós podemos ter sido filhos negligentes com os nossos pais. Hoje nós podemos e devemos procurar auxiliá-los, reparando aquilo que nós negligenciamos. Mas aí alguém fala: mas talvez ele já desencarnou. Ore por ele todos os dias. Peça a Deus por esse ser todos os dias. Às vezes nós somos negligentes numa fase da vida, no nosso casamento, com a nossa esposa, o nosso esposo. Não fomos aquilo que eles devíamos ter sido para eles. Vamos reparar isso hoje. Vamos nos dedicar mais a essa relação. Vamos melhorar a nossa forma de lidar com o nosso companheiro, a nossa companheira. A reparação, ela deve estar sempre sendo uma das nossas preocupações. Procuremos aquele que nós prejudicamos e tentemos reparar os nossos erros. Tentemos ali consertar a situação. Muitas vezes nós não teremos facilmente isso, mas só a disposição já é o começo para que isso aconteça. Aí alguém que pensa na sua história de vida, nas suas lutas, nos seus problemas, ele pensa assim, mas aquilo foi tão grave que eu fiz, foi algo que marcou tão profundamente aquela vida, o que eu posso fazer? Às vezes a pessoa já partiu para outra vida, eu não tenho mais acesso. Temos a oração como mecanismo de iniciar essa reparação. E cremos que para situações mais graves da vida, que nós possamos ter prejudicado alguém, se nós tivermos boa vontade, Deus nos dará a oportunidade de reparar isso em algum momento. Até lá, nos dediquemos ao bem, pratiquemos o bem, exerçamos essa caridade das relações que nós temos que ter todos os dias, de entender, de compreender, modifiquemos o nosso mundo íntimo. Porque certamente quando as leis divinas aproximarem essa pessoa que nós prejudicamos muito, nós teremos ali sim já muitas condições de resgatar aquilo que tivemos com eles. Outra forma então de nos reconciliar com os nossos inimigos é apagar qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. É a gente realmente tentar superar as experiências negativas que nós tivemos com as pessoas. E muitas pessoas não conseguem se dar bem nos seus relacionamentos, não conseguem levar as coisas bem para frente, porque não perdoam verdadeiramente situações passadas. Nos esforcemos nesse sentido. Realmente procuremos deixar no passado as mágoas, esquecê-las às vezes é difícil, mas vamos dar um novo significado a elas. Vamos entender que a pessoa era má, por isso que ela nos feriu. Vamos procurar entender que ele era ignorante, ainda insensível. E vamos de fato perdoar. Inúmeras pessoas não são ainda felizes, não desfrutam ainda da felicidade possível aqui na vida terrena, porque não se libertam das mágoas passadas. Não se libertam de ressentimentos. Torna o outro cativo e a ela mesma a uma situação do passado. E nos relacionamentos entre marido e mulher é muito comum isso. O casal continua junto, mas um está sempre acusando o outro de alguma situação passada. Quando, se nós realmente tentarmos superar uma situação, quer dizer que nós vamos apagar da nossa história. Mas nós vamos aceitar que aquele fato existiu e que resolvemos uma nova vida. E não vamos permitir que isso mais traga para nós motivos de discussões, motivos de desentendimento. Que realmente aquilo sejam águas passadas. Que a gente realmente entregue ao passado essas histórias. E não fique revivendo-as continuamente. Isso é algo então que exemplifica isso. E por fim, realmente perdoar. Mas aí vem a pergunta, né? Como perdoar? Como a gente perdoa as pessoas? É um exercício perdoar. Começa, né? Entender as motivações reais da outra pessoa. Muitas vezes, quando nós entendemos por que as pessoas agiram como elas agiram, nós somos capazes até de perdoá-las. Mas enquanto nós ficamos mentalmente pensando que alguém fez algo contra nós porque realmente queria nos ferir, e há pessoas que têm essa tendência, né? De ficar ali imaginando situações, imaginando as motivações do outro, sempre colocando o outro como um vilão, sempre colocando o outro como alguém que realmente queria prejudicá-lo. E aí a gente pode tentar entender com aquela pessoa por que ela fez aquilo. E aí a gente descobre que a pessoa nem tinha intenção de nos prejudicar. Foi um problema, um engano, um erro ali. Foi por isso que Jesus falou, olha, se contra vós pecou o vosso irmão, e de falar-lhe, fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. É isso que Jesus falou. Antes de a gente ficar imaginando alguma coisa que alguém nos fez, vamos conversar com essa pessoa e falar: olha, isso aí que você fez me feriu profundamente. E aí a gente pode descobrir até que o outro nem tinha aquela intenção. Mas não ficar imaginando coisas, não ficar pensando coisas, como é muito comum. Então a gente realmente entender as motivações reais do outro. Mas a gente pode se deparar com uma situação desagradável. A pessoa chegar e dizer para a gente: não, realmente eu queria te prejudicar porque eu não gosto de você. Mas aí a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar realmente num nível já de aceitação de que o outro pode dizer que teve realmente aquela intenção. É aí que vem um exercício de uma grande virtude nossa, né? É de não contra-atacar, não discutir, não aprofundar aquela mágoa. Aceitar que o outro vai nos dizer que quis realmente prejudicar e dizer para ele: olha, eu não tenho nada contra você mesmo assim. Se nós conseguirmos estabelecer esse diálogo sem aprofundar essa mágoa, sem aprofundar esse conflito, nós teremos ganho nosso irmão. Porque nós estaremos dando a ele uma demonstração de que a nossa disposição é para o bem. Nós estaremos dando a ele uma demonstração de que a nossa disposição não é a de guerrear com ele, não é a de estabelecer com ele um conflito, é a disposição de estar ali buscando entendimento. Mas para isso nós precisamos então estar muito seguros dessa nossa busca, desse nosso diálogo com o nosso irmão. Mas na maioria das vezes nós vamos ver que as pessoas não têm tanta coragem assim de dizer que elas queriam realmente nos prejudicar. Muito provavelmente elas vão ficar muito constrangidas de verem que nós não queremos o conflito, que nós queremos paz e queremos a harmonia. Mas para isso temos que ir desarmados, né? Não podemos ir com acusações, não podemos ir com críticas. Só vamos dizer para ele: olha, me magoou, me feriu, eu gostaria de superar isso. Vamos buscar um diálogo, vamos tentar entender a situação e vamos tentar superar. O problema é que nós só queremos muitas vezes diálogo apenas para acusar, apenas para agredir o próximo. Não queremos o diálogo muitas vezes para tentar encontrar um acordo, um entendimento. Para a gente poder ter esse diálogo de acordo e de entendimento, nós temos que nos despir de tudo isso que nós carregamos no passado, desse espírito de agressão, de combate, de luta, de disputa, de confiarmos mais na justiça divina, de confiarmos mais nas leis divinas. E isso, então, requer da gente uma grande confiança, uma fé muito grande de que Deus irá nos favorecer se nós temos boas intenções, e se somos um espírito pacificado. Outra recomendação, então, é dada por Allan Kardec no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que temos que procurar, olha, refletir nessas duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Isso aqui é a característica que nós temos que ter ao ir tirar ali a limpo alguma situação com o nosso próximo. É realmente a gente ter essa disposição, olha, essa delicadeza de não ferir o outro mais do que nós possamos ter ferido, de não atacá-lo e ele não se sentir atacado, né? Isso aqui a gente conquista com um sentimento real de querer ter o outro ao nosso lado, pelo simples fato de ele ser o nosso irmão, de ele ser filho do mesmo Deus que nós somos. É essa disposição que nos dá essa característica de não atacar o outro e conseguir estabelecer ali o equilíbrio na relação novamente. E temos mais recomendações de como perdoar. É lembrar que cada ser se encontra em uma etapa de sua evolução. Não esperar o que as pessoas ainda não podem oferecer. Nos magoamos muito com as outras pessoas, nos ferimos muito nas relações, porque nós esperamos coisas das pessoas que elas ainda não podem nos dar. Porque elas estão na sua condição espiritual ainda, talvez de espíritos ainda muito imaturos, incompreensivos ainda em relação às leis divinas. Então não podemos ter expectativas de que as pessoas terão a mesma propensão para a paz e para o bem que nós temos. Isso é uma forma de nos precaver das decepções que essa busca de diálogo, de estabelecer uma relação amistosa com o outro, pode nos trazer. É de não ter a ilusão que o outro vai nos entender realmente. Outra recomendação para conseguirmos perdoar é lembrar que também erramos e esperamos ser compreendidos. Foi o que Jesus nos falou na passagem, né? Como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso? Quantas vezes nós erramos e esperamos que as pessoas nos dêem uma nova oportunidade? Temos que exercer isso uns para com os outros. Temos que realmente conceber que as pessoas erram e que faz parte da condição humana errar. E realmente perdoá-las. Perdoá-las porque reconhecemos que também erramos. Esse exercício, essa reflexão, nos ajuda a perdoar o próximo. E lembrar que julgamentos que efetuamos sobre os outros são passíveis de grande erro, pois julgamos segundo variadas influências que podem distorcer a realidade. Nós não temos uma compreensão exata. Nós não sabemos realmente o que se passa no coração das outras pessoas. Muitas vezes nós somos até influenciados por pessoas que vêm e nos falam um monte, né? Ah, fulano falou isso de você, fulano está fazendo isso contra você. E a pessoa nos traz ali um quadro que nós estamos ali realmente considerando que o outro é o nosso inimigo. E às vezes o nosso inimigo é esse, que vem falar do outro para nós. Por isso que nós temos que cortar essa coisa, essa conversa inútil e perniciosa, de pessoas que ficam nos trazendo o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. Isso é algo que nos influencia profundamente. E esses preconceitos que nós temos em relação às pessoas, por aquilo que elas são, aquilo que elas dizem, como elas agem, nos influenciam também ao julgá-las quando elas fazem algo contra nós. Nós temos que sempre suspeitar desses julgamentos que nós fazemos uns dos outros. Por isso que Jesus disse para que não julgássemos, porque nós temos ainda muita dificuldade de realmente apreciar uma situação como de fato ela é. E por fim, olha, nós temos que lembrar que Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança, né? Nós, quando libertamos o nosso coração desse sentimento de vingança, nós podemos até passar por uma prova, mas chega um momento que nós estaremos blindados, não seremos mais atacados. Se ainda somos atacados, é porque ainda não fizemos uma transformação completa no nosso ser. Nós ainda não mudamos dentro de nós aquelas disposições para o conflito com o próximo. Se ainda nos sentimos vulneráveis às pessoas que possam nos prejudicar por aquilo que elas falam ou fazem, é que nós ainda estamos por aprender com essas situações. Há uma fase da evolução do espírito que aquilo que o outro faz já não é mais ofensa, não é mais agressão. É aquela reação do inferior perante o superior. É a reação da criança perante o adulto. Ela não é capaz de ofender, de machucar, porque o adulto está numa condição diferente da criança. Mas enquanto estamos no mesmo nível do outro, se o que ele faz me atinge, é porque ainda permito essa situação. A partir do momento que eu passo a encará-lo como um doente, um necessitado, aquilo não deve mais me afetar. É a forma de nós realmente irmos nos fortalecendo, de irmos entendendo que o perdão ele passa também por uma mudança que tem que ocorrer em nós, de nos colocar num patamar diferente de vida, uma condição diferente, em que o outro não tem mais tanto poder de me atingir assim. Ele é um espírito necessitado e eu já estou em condições de auxiliá-lo, com o meu perdão. E o efeito que o moral que o perdão pode ter foi dito por Jesus: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. É por isso que o perdão é tão necessário na nossa vida, porque ele nos liberta, ele nos promove, ele nos coloca num estágio de vida superior, onde libertamos dos nossos erros, por termos perdoado o erro dos outros. Aqui se aplica aquilo que Jesus disse também, de que o amor cobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros. Ao perdoar sinceramente o meu semelhante, eu passo a ser visto no mundo espiritual de uma maneira diferente. Eu passo a estar do lado dessa grande obra de evolução, dessa grande obra de renovação do mundo. Eu passo a estar numa condição espiritual em que me aproximo de seres como Jesus. Agora, se eu continuar me degladiando com ressentimento, com ódio, com rancor, eu estou no nível aqui dos espíritos inferiores, presos ao mundo material ainda. E é isso que tínhamos para essa noite, pedindo então a Jesus que nos inspire a colocarmos em prática esses ensinamentos, a realmente nos reconciliar com os nossos adversários. Que Jesus abençoe a todos, dê a todos um excelente final de semana e muita força aí para vencer essas dificuldades e que todos, com dedicação, conseguiremos vencê-las. Muito obrigado a todos.